Bahia, um belo parque temático. Pedras do Mágico, castelo dramático, efeito trágico. Anjos apáticos, enigmáticos, nada simpático. Dinheiro rápido, livro didático. É mais prático derrubar o tático. Plum, que viver sem sobrenome e encarar a fome com nome de matemático. Estático, perante o que chamam de democrático. Fanáticos pelo câmbio automático, viram lunáticos e a justiça tarda. Porque falha, canalhas, encontro de faidas, encontro de fardos, brancos, pretos, pardos, milênio de prêmios, miséria, pros felizes. De troco em troco, trocando soco com a paz. Somos a velha notícia que dorme sobre os jornais. Esse passaporte norte, humano sem direção, com total liberdade pra ficar na sua prisão. Exercita caridade, dividindo da solidão. Prego solidariedade, pensando no próprio pão. Isso, passaporte norte, humano sem direção, com total liberdade pra ficar na sua prisão. Exercita caridade, dividindo a solidão. Prego solidariedade, pensando no próprio pão. Problema daqui é senador e deputado. Vão te botar de galho pra limpar seu passado. A solução então é cavar e achar a raiz. Minas viram puta sonhando com a faixa da Miss aqui. Tão se fudendo pro baraque, quem quer a verdade? Querendo mesmo saber, é da pedra de crack. Montar suas próprias FARC e levar a sua gente. Sonhando em ser Tupac, regada a água ardente. Alguns vão sobreviver, sem viver pelo crime. Quem na missão não morreu, sempre vê o mesmo filme. E no marasmo da noite, vários morrem de frio. Então jamais o assunto vai encontrar seu desvio. Meninos que como lobos vivem longe dos pais, topam qualquer parada, são aviões legais. Usando a cola pra passar na prova da vida. Não querem esmola, querem sua captiva. Passaporte norte, humano sem direção, com total liberdade pra ficar na sua prisão. Exercita caridade, dividindo a solidão. Prego solidariedade, pensando no próprio balão. Isso, passaporte norte, humano sem direção, com total liberdade pra ficar na sua prisão. Exercita caridade, dividindo a solidão. Prego solidariedade, pensando no próprio pão.